O nosso tema dessa tarde é agir com o coração. Quando nós falamos em agir, a gente pensa, o que é agir? É fazer, né? O que nós fazemos? E uma das formas como nós nos manifestamos é através do instinto. Nós agimos de forma instintiva. Quando nós nos sentimos, às vezes, por exemplo, com muita fome, nós comemos rápido, comemos o que nós achamos. Quando nós nos encontramos em situações de perigo, nós temos atitudes rápidas, instintivas, com o objetivo de nos preservar. São manifestações primitivas que nós trazemos, da nossa memória primitiva, que são guardadas dentro de nós. Não são só nessas duas situações que eu coloquei. Em muitas outras situações, o instinto primitivo se manifesta. Quando alguém nos diz alguma coisa, um desaforo, ou nos agride fisicamente, a gente tem uma tendência imediata de reagir. De novo, é o instinto, autopreservação. São manifestações do eu forte, guardadas dentro de nós. Outra forma que a gente usa de atitude é através da razão. Quando nós temos que fazer alguma coisa e nós elaboramos mentalmente, racionalmente, o que nós vamos fazer. Através da razão, a gente estrutura os meios para chegar num fim. Tanto para coisas positivas, quanto para coisas negativas. Nos utilizamos da razão. Agimos pela razão. No terceiro ponto, a gente age com o coração. Mas em que situações que a gente vai agir com o coração? Sabendo que antes disso, tem o instinto, que muitas vezes é forte ainda dentro de nós, em algumas situações. Em outras, a razão nos direciona. Quando que o coração se manifesta? Como que ele se manifesta? A manifestação desse sentimento, quando colocamos à frente de tudo, ela é natural. Nós não temos que pensar, eu vou fazer tal coisa. Nós agimos. Nós fazemos. Aqui dentro do Evangelho, tem um capítulo em que ele nos fala algumas coisas interessantes para a gente pensar nessas questões. Numa descrição de Mateus, numa fala de Jesus, ele nos conta, Jesus falando, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono de sua glória. E todas as nações, estando reunidas diante dele, separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à direita e os bodes à sua esquerda. Jesus falava sempre de uma forma alegórica para que aquela mensagem dele fosse melhor entendida pelo povo da época. Então, às vezes a gente lê e, de repente, não entende muito bem o que ele quer dizer. Mas ele continua. Vinde vós que fostes benditos por meu Pai e possui o reino que foi preparado desde o início do mundo. E ele diz, o que é importante, eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, tive necessidade de alojamento e me alojastes, estive nu e me vestistes, estive doente e me visitastes, estive na prisão e vieste me ver. Daí os justos perguntam para ele, aqueles que ele tinha colocado, né? Dentro da alegoria. Senhor, quando foi que nós vos vimos com fome, com sede? Quando foi que nós vos alojamos, nos visitamos? E ele diz, quantas vezes o fizeste com relação a um desses mais pequenos de meus irmãos, foi a mim mesmo que vos fizestes. Ele coloca a caridade como condição para a nossa salvação. A palavra usada é essa. Que depois de toda essa explicação, um doutor da lei, como era chamado, perguntou para ele, né? O que, que eu devo fazer para conseguir a vida eterna, para ser salvo? E ele diz, os dois únicos mandamentos, amar a Deus e fazer ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito a si mesmo. Nisso se encerra toda a situação. E ele ainda diz, a caridade não é somente uma das condições da salvação, mas a única condição. Se houvessem outras a serem preenchidas, ele teria dito. Mas ele coloca a caridade no primeiro plano das virtudes, porque ela encerra implicitamente todas as outras. Humildade, doçura, benevolência, indulgência, justiça, e assim vai. E é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Única condição. Quando a gente conhece ou é apresentado para Jesus, quando a gente é lá pequenininho, e normalmente a mãe da gente que nos ensina a rezar, a explicar quem é Jesus, a partir dali é o nosso primeiro contato dessa vida, nessa encarnação. E quanto mais a gente vai crescendo, mais informações vão chegando sobre ele. Porque todo mundo fala de Jesus, de alguma forma ou de outra. A gente começa a ler as passagens evangélicas, e como essa, que se a gente pegar apenas o que está escrito, a gente fica meio naquela, sem entender direito, mas que através das explicações, ele nos diz o que, que ele quer dizer. A gente vai vendo a grandiosidade dele, o quanto essa mensagem que ele deixou, ela ainda é viva. Porque cada vez que nós temos um problema, quando nós buscamos uma melhora, quando nós buscamos um entendimento, às vezes, da própria vida, sempre que nós questionamos alguma coisa nesse sentido, a gente se depara com a mensagem dele. E ela nos explica o que, que tem que fazer. É difícil para nós ainda agirmos dessa maneira, mas está explicado. Dentro desse texto aqui, ele continua, ele tem a parábola do bom samaritano, que ele explica as diferenças do que aconteceu dentro daquela história. E por que que alguns passaram e viram aquela pessoa numa situação difícil e não se importaram? Outras não quiseram nem tomar conhecimento. Então, naquele exemplo, o mais humilde, o que tinha o coração mais puro, foi aquele que não questionou, ele não pensou, ele não agiu de forma nem instintiva, nem racional. Ele agiu com o coração. Um exemplo simples e que novamente a gente traz para o nosso dia. Porque muitas vezes a gente se depara com situações no nosso dia a dia em que a gente usa talvez mais a razão ou talvez mais o eu para não fazer nada. A gente coloca a responsabilidade no outro. Eu não vou fazer porque ele não merece. Eu não vou fazer porque ele não se ajuda. Eu não vou fazer porque o que eu tenho eu trabalhei para ter. Então é sempre nessas questões. A gente não se importa com aquele outro. Nós não estamos conseguindo ainda agir com o nosso coração. Sem perceber que isso que nós estamos verbalizando, quando nós estamos dizendo eu não, nós não estamos fazendo para o outro. Nós até podemos fazer para o outro, mas nós estamos deixando de fazer para nós. A oportunidade que apareceu foi para mim. Dentro do contexto de que nada acontece por acaso, de que nenhuma situação aconteceu de forma fortuita, pela sorte, pelo azar, que tudo tem um porquê, que tudo tem um porquê para os dois lados, nós estamos deixando muitas vezes de fazer a nossa parte. Em cada situação que se apresenta, o que nós precisamos é reforçar dentro de nós essa mensagem. Dentro dessas três situações, às vezes a gente não consegue ainda agir de forma instantânea, de forma verdadeira, mas a gente tem, então, a questão racional para nos convencer de que a gente precisa fazer aquilo. Não é porque está escrito aqui que a caridade é a única forma de evoluir. Não é porque está escrito, é porque eu tenho que acreditar nisso. Porque os mecanismos que ele apresenta são verdadeiros, são libertadores para mim, não para o outro. Porque nós estamos sempre preocupados com o julgamento, nós julgamos a situação de forma racional e por isso nós desperdiçamos a oportunidade. Então a gente continua buscando, buscando, a situação continua se apresentando, mas a gente continua recuando. Fica um convite para a gente, até quem quiser ler, né? Capítulo 15 do Evangelho é muito interessante. Eu falei por alto, citei apenas a parábola do bom samaritano, mas além daquilo que Jesus narra, a explicação que vem depois disso, ela é muito interessante. Então, fica o convite para a gente poder aprofundar um pouco mais essa verdade para nós.